assim apegou meu ancestral. O mundo gira, hoje a pegada de negão que as mina pira. Central de único trabalhador, luta. Sou curte pros fela da puta. Pra Gambé no gueto não tenho que cure. Sou Tobalbes invadindo a aldeia Jufuri. Troca ideia pra negra raiz não morrer. Converse com sua mente ou com conta quem ter. Panzo na mente, afrobeat na mochila. A vida ajuda quem cedo cochila. A máscara de Flandre sem eficácia. Sou marcha das vadias feita pela Anastácia. Eu sei que toda aquela treta de subjugar os negros te rendeu uma grana preta. Imagine como alcançaríamos mais lugares se os zumbis da Cracolândia fossem dos Palmares. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Macaco meu, o alemão não compreendeu que cientificamente ele é tão primata quanto eu. O afro-reggae negra outrora detinha foi covardemente açoitado pelo aço da chapinha. Pagaram a vista por nós nos mercados, agora parcelaram e chamam de assalariados. Mostrando que preto e branco não é igual, embranqueceram melaninas com a ciência social. Sem ser beleza padrão é grotesco vermos nossas mulatas como atrativo carnavalesco. Incomoda o racista rude, a prisão no golfe é da atenção dele ao ver taguerudes. Pergunto sem ser ranzinza, ter odor de provolone explica essa perseguição dos ratos cinza. Todo preto é ladrão, isso será eterno. Olha pro parlamento e repara na cor dos ternos. Magra criança cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa. Vãs, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-lhe vós, Senhor Deus. Feriram nossas raízes no calcanhar de Aquiles, nossa essência totalmente queimada nos narguilés. Muitos de nós ainda tem que entender que a identidade africana tá além do RG. Me diz quem nunca viu MC gritar que é Pantera Negra sem saber quem foi Bob Seale. Somos todos macacos, cê sabia que muitos compartilham a hashtag, mas não a ideologia. E numa sociedade esbranquiçada eles praticam uma violência ignorada. Hipocrisia, destruam suas pirâmides pra dizerem que ali vem o Mohammed. Eu lá em cima orgulhoso, eles param de mudar de calçada por um medo preconceituoso. Vivemos num racismo velado, moro, onde preto só é referência em filme pornô. Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus.